música boa. Uma melhor que a outra. Boa noite, galera. Tô fazendo essa live. E é por causa dela, dona da minha saudade. Tô dando a cara a tapa, nunca passei por isso. Tô aqui demonstrando meu sofrimento ao vivo. Vai desculpando a lágrima que acabou de cair. É que ainda tá muito recente o nosso fim. Dessa vez ela acabou de vez. E eu preciso da ajuda de vocês. Vai lá no perfil dela e manda desbloquear. Vai na última foto, me marca, comenta lá. Preciso da ajuda de vocês. Vai lá no perfil dela e manda desbloquear. Vai na última foto, me marca, comenta lá. Volta pra ele, ele te ama. Fala que a saudade tá me deixando de cama. Vai lá no perfil dela e manda desbloquear. Vai na última foto, me marca, comenta lá. Volta pra ele. E acessórios TJ informa a hora certa. 10 horas, bom dia. Atenção, proprietário de veículos linha leve ou pesada. O Autopeças TJ é distribuidor oficial dos pneus Bridgestone e Firestone. Fale com a equipe do TJ e descubra o melhor pneu para seu carro. Pneus Firestone e Bridgestone é no TJ Autopeças e Acessórios. TJ, o maior é aquele que serve mais. Telefone 3247-1078. Esta é a Rádio Super FM 105,9, transmitindo sua programação de Costa Rica, Mato Grosso do Sul. 24 horas da melhor programação do seu rádio. Super FM ZYX 613, 105,9. Mais alegria no ar. Filiada à Rede Bandeirantes de Rádio, uma empresa Grupo Paraná.